235, solo 3000, 219 direita. 219, boa noite. Boa noite. 13 milhas da posição para base, cruza nível 220, essa via chegada com a de 1 para nível 050. Ajuste no 021. 9979, entrou a nível 080, continua via, para 2000 pés, ajuste na 021, informe localizador. Alcança 80, desce via, 2000 pés, 21, reporta localizador, será o 9979. Relativo. Insatisfeito, acione identificação. Olha, senhor comandante, vai descer via até 2 mil pés, o ajuste no 021, a velocidade está liberada. DLS, General Rafael Castro. PR 1895, 9979. 1895, comandante. Comprei, tá louco. Nada. Salvador, boa noite, Sideral 9979. Boa noite, Sideral 9979, tráfego de estado, checo 3, 0, pouso autorizado, 0, 5, 0, 10, 1, 4, 4, 1, 9, altíssimo 0, 2, 1, pouso autorizado. Mini 21, pouso autorizado na 10, na nossa base, Sideral 9979. Olá, senhor, sua linha de identificação, olá, senhor. Essa é a vigilância 970 DFV, chegada a Boné de Olo para o nível 050. 6224 deixa nessa sua identificação. 3132, está pronto? Está pronto, é 3132. Pistão 0 autorizado, aliás, em manter. Pode manter nova, senhor. Salvador, boa noite, 3178, estabilizado, visual. 3178, o vento 1, 50009, ajuste de altitude 1021, cheque o 3 pouso, pista 10 pouso, atualizado. Prema está travado, está autorizado, pouso 1-0-3-1-7. Boa noite, relógio 4980, mantém a posição. Genêmia 3-1-3, relógio 5-8, controle 1-2-0, decimal 8. Lavadeiro, boa noite, gol 1970, final de 1-0. Boa noite, 970, continua para a submissão, vai de Pista 1-0 livre. Guarda Pista livre, gol 970. Continua a via para 2 mil células, deixa eu ver o que eu escuro. Você está vendo o que eu escuro? 7-8 no solo, 0-1 na direita, 2 mil células. Direita está indo na mala, João. Boa. O 970, checa o trem, pista no 0, foi autorizado, vento no 60 graus, no 4 nós, altímetro no 0, 2-1. Cruzado, Pouso no Zero, trem baixado de trabalho, gol 1, 9, 7, 0. 3, passou a posição salvo, cruzamento 160, chama o centro Recife. Frequência 123, decimal 8, caso negativo 128, decimal 35. 1238 e 1235. Obrigado, uma boa noite. Por volta, boa noite. Tony, 1, 8, 2, 9, 5. 3, 3, 0, 5, boa. 3305, 7, tráfego avistado, sua aproximação, aguarde pista 10 livre. 3305. 23, 5 milhas para a posição Lagoinhas, cruza nível 1970. Terça via, chegando a ponte para 4000 pés, deixa na 021, como na 723. 723 da Gol, desça via para 2000 pés, a gente no 021, está no localizador. Eu Senhor, Bola, 723. 723, complete ali, se chama Torre 1, no início desse momento, senhor. 329. Vamos lá, 723, sou localizador a 3 quintas e meia de Sintra. 7 Golo 723, continua em aproximação, PR 72 Azul, ingressou para a quadra 4-0. Reporte, Índia Serra, Baixa Travada. Vamos lá, 723. Sintra, Golo 723. 7 Golo 723, vento no 600089, 0 para o motorizado. 0 723. Obrigado, professor. 1 a 0, azul, 2, 7, 4.

2774, suba a confirmação de 0274. Sobe com o confirmação de 0274, 2774,